Gomes. Fábio, da lendária banda Cascadura, da nossa terra Bahia. E a gente vai tocar um do Cascadura aqui agora.